Autorizado, push 62 com Genebra, volta. Falou, Genebra, 62. Chanel, autorizado, pushback, sinal, contact. Chanel, é do segundo, tá recebendo sol? Bora 100%, senhor. Autorizado, pushback, acionamento, contact, Chanel, é do segundo. Reportar para o táxi, é do segundo. Salvador, o azul 2535 para o táxi com 102, 325, Antônio Campinas. Azul 2535, autorizado táxi Índio, ponte para dano 02, 18, disponível 5, nem 10 no quadro. Autorizado táxi via Índio, ponte espera da 10, chama a torre 285, azul 2535, 10 no quadro, ajuste. Bom dia, senhor. Vento 130 graus, 629. Autorizado, Daniel, colapso 0, azul 235. Correto, filmando saída da Elton, são ótimo. E a faixa mod é 230 antigos, é porta puxa. Com 229. Para o 2 na ponte 3171, confirmando posição 05. Afirmo. Autorizado, puxa a porta. Salvador 2535, decola 30, chama controle de Salvador em 120, décima 8. 308, obrigado, bom dia. Olha, bom dia, Azul 2535. 2535, vamos. Para o nível 340, autorizado direto Lida. Autorizado direto Lida 340. Galeão, 3:30. Então, 3171, bom dia. Autorizado, aliás, a colapso 0, vento 130 graus, 059. Decola 9, autorizado, puxa, portátil. A gente está puxando esse canal e reportar para o caso, colo 229. Xanay 6251, após início da rolagem do Airbus da TAM, autorizado, né, e manter a pista no zero. Informo que vai aguardar uns 3 minutos para iniciar a decolagem devido ao perfil de saída semelhante. após a rolagem da aeronave da TAM, vai alinhar e bater cabeceira 190, Charlie Romeo 2, forte. Está 9098, estou aguardando o operador de seguida. Vou com essa informação. Obrigado. Azul 2535, chame centro 25. 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251, alterna 238, azul 2535, bom dia. Zona 71, decola os 36, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, 31, 71. 31, 71, bom dia, contato radar, secretário nível 320, autorizado direto Neta. Direto Neta, 320, 31, 71. Gol 12, final para o taxa, para a linha de 3 horas e 35, alterno Galeão, Brasão 7. 1229, autorizado táxi em Índia, ponte esperadão no 0 torre, 198, 95, igual no 014. Então, táxi da Índia, ponte esperadão 0, lado 295, 0, compasso, gol por 229. Né, 6251, autorizado da colapso no 0, vento 120 graus, 619. Já decolagem, 621, cabeceiro no 0. Salvador, 1229, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Informo que vai aguardar uns 3 minutos para iniciar a decolagem devido ao perfil de saída semelhante à aeronave que acabou de decolar. Vai alinhar e manter no zero, aguardando o voo no 229. Puxa, né, 6251. Decola os 39 e chama controle Salvador 120, décima 8. 208, 625. E o Xander 625, decolando a 328. 6251, bom dia, contato radar, subacarão nível 360, autorizado para Toledo. 360, vou no Leda, 6251. São 166-310, João Pessoa, táxi. O 098, autorizado táxi e Índia, ponte perdão no 0 torre, 198, sinal 95, ele vai 190 no 4. 14, 02, 909. Pode pelo Romeu, após o TAM, autorizado reboque, reporta no TAM. Positivo, após o TAM. Acho que era o mesmo ambiente. Voo 1229, autorizado da decolagem no 0, vento 130 graus, 629. Vai iniciar a decolagem da pista no 0, voo 1229. Decola os 42, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. Vai chamar o controle Salvador 208, gol 1229. 2098, 0 no 0, boa. 9098, bom dia, autorizado ali, mantém o pistão 0. Ali, mantém 1 no 0, 9098. 1229, bom dia, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado por Atleta. Exceção 360, voo do Leda, o gol 1229. Atino, chame o Center Recife, a UNO, alterne 123, decima 8. Confirme pelo 6251, Xeré? Atino, chame 6251. Mensagem para o TAM 3171. Chame Centro Recife, 125 decimal 1, ao término 123. Sua transmissão muito baixa, copiou 251, qual seria a secundária, por gentileza? 123 decimal 8. 1238, agora é alto e claro, obrigado. Celeste, boa posição, Paulo Zepa. Primeira curva direita, transfone 5107. Autorizado com fins de voo 360, via Hétero Zulu 21, decolada 10, árvore transição eletro com primeira curva à direita, transponder 5107, do azul para o 040. Volto por 9098, decola os 45, controle Salvador 120, decimal 8. 9098, bom dia, contato radar, suba para o nível 310, autorizado direto borda. Direto borda, 9098. Esse é 6251, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, 238, 624. Você é 9098, aguarde. Aguarde, muito obrigado. Salvador aqui, eu acho, para Bravo Romeu, estacionado na ponte número 4. Obrigado, bom dia. Bom dia. Sou 1229, Centro Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 51238, bom dia, do voo 1229. Sou 9098, inicialmente mantenha a saída. Mantém, tá, 9098. Avião Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec, Vitor Quebec solicita autorização de redox no pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Alfa Vitor Quebec, aguarda. Azul 4040, som. 040 na escuta, prossiga. 29, puxa. Faz uns 10 minutos. É, chama o 5-0, que a autoridade é bom, que é bom sanitário. Ok, eu vou usar a porta ao pé, gente. Pé 9098, Sanicentro Recife, 126.85, alterne 125.45. 3269, bom dia, autorizado por Atos Revista 366, deixa para o nível 050. 050 e a Revista 366, né? 381, muito obrigado. 407 da Transição Módulo, primeira curva direita, transponda 5077. 18 na meia, após desvio, vai ser a vista 366. Nível 360, saída da El Lederum, primeira curva direita, transponda 5122. Autorizado o procedimento da aeronave de Stroma 1. Solo, Salvador, Azul 4040, pronto para push back acionamento. Zero, autorizado, push, motor. Autorizado, push back acionamento, Azul 4040. A 225, bom dia, contato radar. Contador, foi direto bom, se ele passa para a descida. Direto bom, se ele passa para a descida. Solo Salvador, Azul 4040, tem 125 a bordo, autonomia de 2 horas e 5 minutos para cá. Zero, autorizado táxi, Índia, ponto de espera da 102, 1-9-95, 1-4, confirmando autonomia 025. Autonomia 2 horas e 50 minutos, alternando Galeão e 125 a bordo. Saia 9511, vista para 2500, saia e ajusta no 014, autorizado o procedimento R9 que estão na venda. Ok, 2500, 2014, chamará estabilizada R9 no 0895. Passou já, vida 3689. Entre os 8 na meia, completo o procedimento, chame Torre 118, decimal 95. Chamamos 89, está 3869, bom dia. Nossa, missão 1-0. 8, turbina 6, bom dia, final do RNAM, dá 1-0. Turbina 38, turbina 6, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado pouso, dá 1-0, tá 38, turbina 6. Salvador, bom dia, Azul 4040, pronto, ponto zero da pista, 1-0. Azul 4040, bom dia, mantém ponto zero, 1-0. Mantém ponto zero, Azul 4040. Ponto zero, descida, Sena 62. Sena 625, lista para 4, meu país, Azul, chama 0-1-4. Agora eu vou 1961, no sete, não tem posição, 09. O 961, aguarda. Quem vai aguardar? Azul 4040, autorizado ANEM, mantém pistão 0. Mantém pistão 0, Azul 4040. Tão 38, 1 no meia, no solo, Azul no 3, direita, 1 no 2, 1, décima 9. 1 no 2, 9, bom dia. Salvador, bom dia, 38 no meia, livrou. 38 no meia, tanque CV Alfa, é importante o Juliette. Portada Juliette, tá preso aqui. Bem estabilizado ele, sou o RNAV, né? 3951. 951, complete a final de chame todos. 1-8-2-9-5. 295, bom. Bom, sou o 3399, está cumprido o B214, 214, 3:39, alterno Galeão, está pronto para o táxi. Autorizado táxi, está 3399. E a Índia, ponto de espera, dá 1-0-2, 1-9, décimo 9-5, negão, 9-0-1-4. Táxi via Índia, ponto de espera, 2, 1-9, décimo 9-5, 3-3, 9-9. 18 no meio, manter o ponto de espera antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 3-8 no meio. O Azul 4040 informa que houve uma colisão com um pássaro durante a decolagem. Gente, grato pela informação. Azul 4040, chama o controle 120.8, decolou zona 5. 120.8, Azul 4040. Controle Salvador, Azul 4040, decolado, passando 2 mil pés em subida. 4040, contato radar na decolagem, suba via árvore para o nível 360. Árvore para o nível 360, informa que está efetuando um pequeno desvio à esquerda da proa 085 devido a formações. A emenda suba para 2 mil pés, agora transferência ao controle. Ok, vai iniciar a aproximação perdida até o 951. Autorizado com voz direita na proa de Elefa. Os desvios direita proa de Elefa, Azul 4040. 08. Uno 961, autorizado por último ataque. Toma lá, 961. Até 951, AMT, ó, mantendo 2 mil pés, mantendo o eixo da pista. Sexto, 951, sube, mantenha 3 mil pés, ajuste no 014, mantendo o eixo da decolagem, aguarde para a vetoração para o novo procedimento. E com a pista impraticada, aguardando precisão da torre. Sim, subindo para 3 mil pés, 951. O Xanã 6255, programa espera na posição bom, se fala pista impraticável, aguardando previsão da torre devido à colisão com o pássaro aeronave da companhia Azul que decolou agora de Salvador. Gente, o Xanã 6255, espera em bom, se faça com curva pela direita. O 4040? 4040, na escuta. A torre Salvador solicita que o senhor informe pro controle qual foi a parte da pista onde houve a colisão com o pássaro. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3399, se aproxima do ponto de espera da 10 pra. TAN 3399, bom dia. Mantenha o ponto de espera fechando 0. Zero, ponte zero, pista 10, 9541, tudo mantenha 4 no pés, ajuste no 014. Vetor para um novo procedimento às 9, curve a direita pro sul. Ok, 4 mil pés, direita sul, tá 951. É 5111, seu limite nessa proa é por 10 milhas. Em caso de falha, ao voar 10 milhas nessa proa, vou na proa de Serra Vita 368 e prossiga para o novo procedimento RNAV. Ok, 10 milhas, caso de falha 10 milhas, 368, RNAV, 3951. 961 para o táxi com 152 a bordo, estamos 3 horas, 30 minutos de autonomia, alternando Guarulhos. O 1961, autorizado táxi via Índia, com espera da 102, 198, 95, levando 0 no banco. 14 via Índia, com espera da 102, 95, voo 961, bordo. 3 da proa 270, limite a radial 260 Salvador. Proa 270, limite 260 Salvador, está na 5 no 7 a sua identificação. Terça via, chegada Belce para o nível de voo 050, ajuste 014. Inicialmente, programa espera na posição Belce, como pista impraticável devido à decolagem com colisão com pássaro, aguardando previsão da torre. A 35 no 7 autorizado nível 050. Deixa na 625, autoriza a descida para 4.000 pés. 4.000 Azul 4040, cruze nível 140, chame Recife na frequência no 260, alternando 28.28. 260-288, azul. Nove cinco, uno uno, da presente voo Serra Vita 368, programa espera na posição. Serra Vita 368, agora espera na posição. Torre Salvador, Rio 5973. Rio 5973, possível. É, o controle mandou chamar em 268, porém não, ninguém responde nessa frequência. Eu vi chamar a torre, estamos na Star. Gente, esse é o controle de Salvador 120, décima 8. 208, cara. Controle de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, transfere dentro da Delta. Rio 5973, aciona identificação, inicia a redução de velocidade para 2409, ajuste Salvador 014, desce para o nível 060 via Mari. Inicialmente, programa espera na posição ITAP, devido à pista impraticável em Salvador. Sim, tem previsão da espera? Aguardando a previsão ainda da TUR. Ok, confirme onde é para fazer espera? Posição ITAP. E tá, então, o Rio solicita manter o 160 para espera nesse nível. 5973, o controle, acredito que não será bem necessário o nível número 0, a pista deve ser liberada dentro de 5 minutos. Ah, então tá bom, então descendo para esse nível. E a espera baixa pra gente é complicado por causa do gás, ok? É isso, é o número 3 na aproximação. Ok. Então continua a aproximação e vai fazer uma espera, e vai fazer espera em Maria, né? Itap, né? Itap, afirmativo. Atenção 09, na terminal de Salvador, sem necessidade de cotejamento, a pista em Salvador está liberada, aguardem para aproximação. T95-11 tem condições de voar o Serra Vita 366 completo.